do poema. Que de mim clama desencárcere, extrair minhas substâncias, recalcular minhas utopias, ceifar da promíscua estação o pólen da pureza, o derradeiro suspirar do velho cansaço. Por quais subestações percorre o insano ensaio? A marcha estanque? O olhar saturado de não ver escuta boatos sobre uma luz imersa, sempre a mesma, a buscar o impossível. Percorrendo desertos, escalando cactos, ninguém liberto. Coágulo voluntário, espectros polarizantes dos umbrais, proliferação indesejada de zumbis, verborragia insana de falsas dores, o panteão dos lobos enovelados, carnificina estanque, sangue seco em dentes claros, útero entumecido, enrugado, virgem seca a morder os lábios, histeria declarada, dedos guilhotinados, alma lavada, nenhuma vastidão podada, nenhuma flor, a quentura dos tambores surrados, o segredo do oco oculto não revelado, o som estendido na lama, realidades mal representadas, a incineração desajustada, a fúria sobressaltada, saliva condicionada, a fome, que estanque, some, o circo do horror anunciado, espectadores espreitando possíveis dores, o oráculo do sadismo a revelar o que todos sabem, a dor alheia me anestesia.